não gosto de você. Não quero mais te ver. Por favor, não me ligue mais. Eu amo tanto você. Sorrio ao te ver. Não me esqueça jamais. Eu não gosto de você. Sorrio ao te ver. Não quero não te ver jamais. Eu pareço com você. No espelho está você. Mas a vida tá meio difícil, não sei o que fazer. Tá tudo confuso como meus sonhos eróticos com a Beyoncé. Me desculpa, Jay-Z, queria ser você. Minha vida tá chata, quero enriquecer. Só preciso de um cigarro, eu quero um trago de você. E caso até o amanhecer. Até o amanhecer. Tenho medo de me conhecer. Tenho medo de me conhecer. Não quero me envolver. Não, não quero me envolver. E depois enjoar de você. E depois enjoar de você. Eu não gosto de você. Não quero mais te ver. Por favor, não me ligue mais. Eu amo tanto você. Sorrio ao te ver. Não me esqueça jamais. Eu não gosto de você. Sorrio ao te ver. Não quero não te ver jamais. Eu pareço com você. No espelho está você. Não me enlouqueça mais. Estou entre tirar sua roupa e tirar minha vida. Procuro motivo pra sair da cama e melhorar meu autoestima. Quero Balenciaga estampada na minha camisa. Faculdade, eu segui meu sonho. O que é que eu faço da vida? Amo você de verdade. Amo você de mentira. Amo andar na cidade. Vendo, eu não tenho saída. Amo você de verdade. Amo você de mentira. Amo andar na cidade. Vendo, eu não tenho saída. Se eu minto para mim, imagina pra você, meu bem. Para mim, meu bem. Se eu minto pra mim, imagina pra você, meu bem. Pra mim também.